adianta se sentar e imaginar, não. Nem importa como for. Não adianta se sentar e imaginar, não. Você nunca se queixou. Quando o galo cantar no quebrar da aurora, olhe na janela, eu já estou indo embora. Você é a razão de eu estar mundo afora. Não pense duas vezes, tá tudo bem. Sua luz, não. Essa luz não tem clarão. Não adianta acender a sua luz, não. Estou no lado da escuridão. Mesmo assim, desejei que você dissesse algo para me fazer mudar se quisesse. A gente nunca se falou, nem se apresse. Nem pense duas vezes, tá tudo bem. Duas vezes.